quadrilha ataca, quadrilha ataca. Não solta o rimando, segura as pedradas. Deve estar na arena com espada e com escudo. Tô pronto pra guerra, quebrando com tudo. A quadrilha ataca, quadrilha ataca. Não solta o rimando, segura as pedradas. A bancada sonora arregaça os falantes, louco devastando igual tsunami. A quadrilha ataca, quadrilha ataca. Não solta o rimando, segura as pedradas. Deve estar na arena com espada e com escudo. Tô pronto pra guerra, quebrando com tudo. A quadrilha ataca, quadrilha ataca. Não solta o rimando, segura as pedradas. A bancada sonora arregaça os falantes, louco devastando igual tsunami. A quadrilha ataca pra se preparar. Ele ava com tudo pra te detonar. Te lenço na cara, caneta na mão. Folha rasurada, rap sangue bom. Louco sanguinário, corpo tatuado. A tela queimando como brasa ardente. Com os pente, boy treme, se arrepende. Pisa na quebrada e perde os dentes. Salve pro tiozão que tão atrás das grades. Que sonha um dia com a liberdade. Alguém importante, estudo e trabalho. Reintegrado à sociedade. Meu verso não vinga pra comer as cansas. Pra ver Deus lança com as caranga. Dando rolê com as naves. O som estralando com as piranha. Sonho um bagulho melhor pra perifa. Com a quadrilha que simboliza. Que com a rima aterroriza. Deixa em choque a burguesia. Curte a pancada, censura bem alto. Que eu me fortaleço pouco a pouco. O recado tá dado com muito orgulho. Grito mais alto, é som de louco. A quadrilha ataca, quadrilha ataca. Não solta o rimão. Segura as pedradas. Deve estar na arena com espada e com escudo. Tô pronto pra guerra, quebrando com tudo. A quadrilha ataca, quadrilha ataca. Não solta o rimando, segura as pedradas. A bancada sonora arregaça os falantes, louco devastando igual tsunami. A quadrilha ataca, quadrilha ataca. Não solta o rimando, segura as pedradas. Deve estar na arena com espada e com escudo. Tô pronto pra guerra, quebrando com tudo. A quadrilha ataca, quadrilha ataca. Não solta o rimando, segura as pedradas. A bancada sonora arregaça os falantes, louco devastando igual tsunami. Cheguei de bater com a rima pesada. 13 anos de caminhada. Que é rap grande, está sente a rajada. O som é pesado, pode crer. Levante volume pra você escutar. E grita bem alto, eu gosto de rap gangsta. A bala te estraçalha a tua mente. É tipo uma onda sonora que invade seu subconsciente. E você tá ligado, né, meu irmão? Os boys se incomodam e diz que é rap de ladrão. Não é som de favelado que luta pelo seu povo e de vocês. Boy, eu tenho é nojo. Sai fora daqui com essa cara deslavada. Boy, filha da puta, tem é que levar a bala. A quadrilha ataca, quadrilha ataca. Não solta o rimando, segura as pedradas. Deve estar na arena com espada e com escudo. Tô pronto pra guerra, quebrando com tudo. A quadrilha ataca, quadrilha ataca. Não solta o rimando, segura as pedradas. A bancada sonora arregaça os falantes, louco devastando igual tsunami. A quadrilha ataca, quadrilha ataca. Não solta o rimando, segura as pedradas. Deve estar na arena com espada e com escudo. Tô pronto pra guerra, quebrando com tudo. A quadrilha ataca, quadrilha ataca. Não solta o rimando, segura as pedradas. A bancada sonora arregaça os falantes, louco devastando igual tsunami.